quase desanimado, prestes a cair. Vejo a estrada à frente que tanta gente tenta seguir. Sinto alguém ao meu lado, dando-me forças para prosseguir. Prossigo, mesmo ferido, pois este amigo Jesus vai comigo, não posso cair. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Sei que muitos preferem voltar do caminho que tem a seguir, pois querem andar sozinhos, desprezam Jesus, que dele é a luz. Se deixarmos de lado quem nos tem amparado nesse mundo tão vil, acabou-se a esperança futura de vida eterna e de venturas mil. Seu grande amor